Atualmente os únicos apoios que chegaram foi os apoios dos simplificados até aos 5 mil euros. E esses vieram com milhões de cortes. Depois na parte da habitação, neste momento não há nada de construção, portanto não há nada adjudicado. Aí achamos que não é preciso fazerem-se concursos internacionais, porque há muitas empresas que podem fazer esses trabalhos de recuperação, portanto passados 4 meses já podiam estar muitas casas em andamento. No florestal não existe nada, temos uma comunidade estrangeira, penso que não estará nenhum representante estrangeiro lá dentro, com mais de 1000 pessoas que não tiveram apoio praticamente nenhum, sem ser o da população local e de outros estrangeiros. Portanto, temos pessoas que estão fora, portanto, neste momento no terreno há pouco mais do que os 30 milhões de euros que o Sr. Ministro disse que foi dado nos pedidos simplificados, porque as candidaturas do 622 também ainda não há nada na rua. Ele disse que pagava até ao final de fevereiro, quer os 25% que faltava, quer os projetos do 622, e não há dinheiro nenhum, tirando aqueles dos simplificados. Nesta reunião de apenas 5 minutos, o que é que o Ministro Adjunto vos disse? O Ministro Adjunto simplesmente nos recebeu, desfolhou as folhas, abanou a cabeça. Nós inclusive dissemos que toda esta informação já foi dada ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Agricultura, do Planeamento, portanto já mandámos esta informação para toda a gente, portanto é de conhecimento geral da população, esperamos que ele ouça, inclusive sugerimos, porque foi aprovada na Assembleia, as mesmas medidas para o Conselho de Mação, que foi um conselho muito afetado, não foi em outubro, mas foi nos outros meses. Precisamente. E portanto, já está aprovado para a abertura das candidaturas. Portanto, seria uma boa altura, se calhar, para o Governo limpar a imagem e abrir a candidatura para Mação e para os outros todos que estão parados, porque estamos a falar de 3 mil processos que estão parados nos pedidos de prejuízos iniciais, mais os que não se candidataram por vários motivos, inclusive temos pessoas que estavam acidentadas por causa das queimaduras nos hospitais e só depois de saírem é que quiseram refazer as suas coisas e neste momento não têm a possibilidade sequer de se candidatar.